E aí, jagunçada, bem-vindos ao mais novo episódio do Pilha de Gibis, o seu podcast semanal do Arte Final. Você já acessou o Arte Final hoje? Acessa lá, artefinalhq.com.br. Nós estamos também no Spotify. Procura lá por Sete Jagunços que você vai ter todos os episódios do Pilha de Gibis, dos Sete Jagunços e da nossa mais nova empreitada, o Omniverso. E aqui comigo, no primeiro Pilha de Gibis gravado no ano da graça de 2019, estão Vitor Azambuja. E aí, muito feliz de voltar aqui em 2019, firme e forte. A maioria das nossas previsões nos concretizou, né? Teve um episódio em que a gente fez várias previsões, não deu nada certo, mas beleza. É, vamos ver, ainda tem muito ano pela frente, né? As perspectivas não são das melhores, mas fazer o quê? Vamos falar do que interessa, que são os gibizinhos. E, junto com o Vitor, está aqui o Maurício. Opa, e aí, galera? De volta aqui esse ano. Vamos torcer que esse ano o Doomsday Clock chegue ao final, né? Já acabamos de saber que vai ser trimestral, agora é o quadrimestral. Tem chance, hein? Tem chance, Gui. Tem chance de entrar 2021 aí. Bom, então, já que o Maurício falou de Doomsday Clock, que a gente ainda vai continuar com a nossa série de podcasts, conforme for saindo edições novas, nós vamos falando. Vitor Azambuja, o que você leu nesse início do ano? Até porque, provavelmente, quando esse podcast for pro ar, a gente já vai estar quase no meio do ano, né? Mas o que você andou lendo? Você teve chance de ler alguma coisa nesse início do ano ou você só tá lendo e vendo tutorial de como trocar fralda, dar banho em bebê, esse tipo de coisa? Não, quase isso. Ia até comentar que eu ia botar minha filha pra gravar o último de Doomsday Clock, né? Quando sair, finalmente. Provavelmente já vai poder participar já. É. Vai aguardando aí, ficando as primeiras, que vai ser realidade. Mas eu li uma coisa muito melhor que o Doomsday Clock, né? Com uma sériezinha hypada, baseada em outra obra hypada aí, o Watchmen, né? Não tô brincando. É, mas eu li uma coisa muito legal que foi Young Justice número 1, né? Quem não lembra de Young Justice? Aquele título famoso saiu aqui, não saiu muita coisa aqui, né? Ainda na época da Abril, em formatinho, mas fez muito sucesso para quem gostava, né, dos personagens. Escrito pelo Peter David na época, que era o título que reunia inicialmente o Superboy, o Connell, né, o Superboy havaiano, o Impulso, o Bart Allen, e o Robin Tim Drake. E aí depois eles foram agregando, tinha o Tornado Vermelho também como mentor da equipe, e aí depois foram agregando, agregam a Miss Martian, acabaram agregando, uma época parece que agregaram até um clone mirim do Lobo, o Slobo, uma coisa assim, e enfim, como eu disse, saiu pouco aqui. É, acho que talvez essa franquia tenha ficado mais conhecida pelo desenho, né, que fez muito sucesso também entre os fãs e crítica. O desenho segue a ideia de uma equipe formada por sidekicks, né, por heróis mirins, mas ele acaba indo para um tom bem mais sério, assim, principalmente a partir da segunda temporada. E esse projeto, o Young Justice, ficou esquecido na DC por um bom tempo. Isso aí estamos falando de 10, 15 anos, desde que começa lá os Novos Titãs do Geoff Johns ainda, muito antes de 952. Ele acaba com o Young Justice, né, ele acaba com o Superboy havaiano, inclusive a gente já comentou isso. Ele transforma o Superboy, que era um personagem divertido, adolescente, inconsequente, transforma numa cópia do Superboy que a gente via no seriado Smallville. E aí aconteceram outras coisas também com os dois personagens. Nunca mais falou em Young Justice, apesar do sucesso do desenho que tá voltando, né? Já deve ter estreado. Que à medida que esse podcast for no ar, o desenho já deve ter estreado a sua terceira temporada, né? O desenho era tão amado que foi cancelado e anos depois do cancelamento ganhou mais uma temporada pra fechar. E agora, a DC com o selo Wonder Comics, que tem a curadoria do nosso amigo Brian Michael Bendis, né? Resolveu trazer o título de volta, basicamente com a mesma proposta, né? As imagens de divulgação já mostravam que de alguma forma ia voltar o Superboy como a gente conhecia, né, lá do Retorno do Super-Homem, aquele Superboy de jaquetinha, havaiano, moleque, de várzea, porque ia voltar o Impulso também, como a gente conhecia, mas zoeiro, o Tim Drake ia ter novamente o papel de protagonismo que ele tinha perdido nos últimos anos pro Damian, né. E agora saiu a revista e eu vou te falar, não fiquei nem um pouco decepcionado, assim. O roteiro é do próprio Bendis, né, do próprio Brian Michael Bendis, e os desenhos são do Patrick Gleason, que desenhava o Super Sons, né, o primeiro volume do Super Sons. Putz, eu não fiquei nada decepcionado. Oi? Não, é que eu ia falar que o Gleason parece que foi a escolha perfeita pra esse título, né? Porque ele desenha, lá em Super Sans ele tá destruindo, né? Ele consegue desenhar ali. Tá certo que em Super Sans, tanto o Superboy John como o Robin Damian, eles são mais novos do que os personagens aqui do Young Justice, né? Eles são ali quase que pré-adolescentes, e aqui eles estão em Young Justice, eles são talvez jovens adultos, né, ali, ou adolescentes, mas parece que foi a escolha perfeita. Ele tá desenhando muito aqui em Young Justice, é impressionante o quanto que encaixou o desenho dele com a proposta da série do Bendis. Eu vou te falar, eu acho até que melhorou em relação ao Super Sans. Eu não gosto tanto, assim, do desenho dele em Super Sans. Eu gosto do movimento que ele dá, ele é bem dinâmico, é. Mas eu acho que com a arte final aqui do Alejandro... Não, Alejandro Sanchez é cor só, tá acreditado aqui. Não, melhorou mesmo o traço dele. Eu achei já bem mais legal. E essa edição mostra bem isso, né? Tem splash page, tem página dupla. É, ele dá um visual... renovado, né, dá uma repaginada no visual do Crítica de Cadeiróis. O próprio Tim Drake, o Robin, por exemplo, ele tava com desde antes, os 952, ele já tava com uns uniformes horrorosos, né, eles começaram, quando entrou o Damian, eles começaram com aquilo de botar o uniforme do Robin do Reino do Amanhã nele, que não ficou nada a ver, porque ficou bem mais velho. Aí aquele uniforme dos Teen Titans do começo, 952, tinha penas. Horrível aquilo, bicho. Horrível, é. E aí, recentemente, ele tava usando um que tinha... dois R's, assim, um R emendado no outro, porque ele é o Red Robin agora, né? Não é o Robin. E agora, com esse design do Patrick Gleason, eles recuperaram e modernizaram aquele visual bem clássico dele, de quando ele surge mesmo. Eu achei muito legal esse visual. O visual do Superboy não gostei tanto, achei que ficou muito, muito meio over, mas eu sou suspeito pra falar, porque pra mim o visual clássico dele era perfeito. E os outros personagens também, todos tirando isso... Todo o resto dos personagens eu gostei do design. Chegaram a ler essa edição? Eu li e concordo com você. Não deixou nada de ver. Foi até melhor do que eu esperava. Achei que o Bendis ia começar ainda tentando se encontrar aí, mas você vê que ele chegou com tudo. Segundo ele mesmo no Twitter, ele abriu 37 questões aí, né? Porquês, o case e comos nessa primeira edição, e ele prometeu que tudo vai ser resolvido, tudo é no universo principal e tá contando pra continuidade. Só uma palavrinha aí da arte. O Gleason tá... Eu acho que ele tá se finalizando aí, né? Não tem crédito de... Não tem crédito. Ou então estão colorindo direto no... Estão fazendo a colorização direto no lápis, né? Que também... Pode ser. Pode ser. Ele tá com a arte bem solta, assim, tipo... Não é desenho rápido, não, mas se divertiu mesmo desenhando, tá... Concordo com vocês, tá mais legal do que no Super Sons. O Jorge Mendes, quando entrou depois do título do Super Sons, acho que foi nessa mini agora, não lembro, foi na mensal mesmo, deu uma avivada, assim, apesar do Gleason ter uma narrativa mais bacana. Mas aí ele tá com uma puta narrativa e um texto também excelente. Eu espero que ele continue no título. É difícil você ver para a equipe de Sidekicks, né, com desenhistas já renomados, já estabelecidos na editora, desde os Novos Titãs do Compass, eu acho. É difícil a gente ver uma... estabelecimento desse, assim, acho que botar o Mark Buckingham naqueles Titãs da Devin Grayson, enfim, mas um cara com o peso do Gleason, apesar do Dan viver dizendo, né, que o Gleason com o Tomasi não tem clássicos ainda, mas tem um peso, tem um nome, uma referência bacana, e os caras estão destruindo aí, bicho. Pois é, você falou que o Bendis já avisou que tem todos esses o quês, porquês e comos aí. Principalmente você falando que isso se passa na cronologia oficial, é o que deixa você com uma pulga atrás da orelha, né? Porque ele apresenta todos esses sidekicks, assim, com os seus visuais clássicos. Tá certo que no Renascimento o Superboy ele ainda não havia aparecido, né, o Superboy Havaiana, ele ainda não havia aparecido. Eu acho que também não havia aparecido o Impulso, mas o Robin já havia aparecido. Eu não lembro se voltou a estabelecer de que ele era um Robin também, ou ele sempre foi Red Robin, e aqui o Bendis voltou a usá-lo como Robin. Eu não lembro como ficou a história do Tim. E além desses três personagens, aparecem também a Moça Maravilha, né, a Cassie Sandsmark, que aparentemente ela ela na história ela não tá muito à vontade, ela não quer mais esse papel de Moça Maravilha, né? Ela até quando aparece lá a ameaça que eles estão enfrentando, ela fica meio reticente, não quer participar, até que ela acaba participando quando vê que o Robin tá sendo ameaçado e que ele não vai conseguir se livrar, né? E tem os personagens novos, que pelo menos eu não conheço, que é a Ginny Rex, que parece ser uma versão feminina e adolescente do Jonah Hex, que eu até achei bem legal essa... É uma descendente, essa... né? Dá a entender que é uma descendente dele, né? É, pode ser uma descendente dele, né? E tem essa outra personagem, Teen Lantern, que eu achei sensacional o nome. Achei muito bom. Achei muito bom. Teen Lantern. Que eu... Infelizmente, isso aqui, provavelmente, quando for traduzido, vai perder o trocadilho, né, de Green pra Teen, não tem como fazer. Garota verde, garota lanterna, vai ficar alguma coisa assim. Né? Verdinha, sei lá. É pior que lanterna verde, isso aí é uma boa tradução, né? Ela é verde, Teen e tudo mais. É, ficaria bom. Lanterna verdinha. É, verdinha boa. E também uma personagem nova e tem toda uma construção com a Ametista, né? Com aquela personagem que foi publicada do Reino de Cristal, né? Que tem todas aquelas casas e a invasão que acontece em Metrópolis é justamente dos seres daquela dimensão, né? Cara, eu achei várias coisas legais. Só pra voltar num ponto, o Renascimento, ele é a cronologia dos 952 com aquele ajuste de 10 anos, né? Que foi roubado e tal. Mas eu também não, ele, um dos porquês, vários dos porquês aí, giram em torno do Superboy e do Impulso, né? Porque eles chegaram a aparecer naquela versão bem inicial dos 952 do Teen Titans, que era bem diferente, né? O Superboy era meio que um clone, um construto, alguma coisa, e esse Superboy que vai aparecer no finzinho dessa edição, spoiler, ele é o Con, ele é o Con-El, ele não é o que ele era naquele surgimento, né? Até... Bom, enfim, não vou dar spoiler. Mas o Impulso também não me lembro como é que ficou o Impulso. Achei até que ele tinha morrido. Ele voltou agora no final daquela saga Flash War, na mensal do Flash. O Wally vai Flashpoint, né? O Ruivo. Que é o Flash preferido de 10 entre 10 fãs que gostam de verdade de quadrinhos. Só o Geoff Johns que eles... não, né? Embora tenha escrito pois muito bem ele. Não dá pra entender isso, não. E aí ele volta, mas assim, ele volta na última página, quebrando a barreira da força da aceleração e nunca mais apareceu na mensal. Tá aparecendo agora. O que aconteceu entre lá e agora, vamos descobrir aí. É aquela desculpa que sempre tem, né? Todo velocista, quando some, tá preso na força da aceleração. Precisa trazer o cara de volta, é só fazer o cara fugindo da força da aceleração, né? Então, tudo bem. E outra coisa que eu achei muito legal foi de usar a Ametista, cara. Não que eu fosse fã do personagem, mas o começo da história ele é o mundo de cristal querendo se vingar da Terra, porque a Terra, o universo já passou por 7 crises, que eles mencionam, não parei pra contar, mas... Deve ter começado isso em Crise nas Infinitas Terras, né? E o mundo de cristal ficou sendo reformulado e tudo isso é por culpa da Terra, porque a Terra tá sempre no centro dessas crises. Aí os caras resolvem se vingar da Terra por causa dessa putaria aí de crise universal toda hora, sabe? Eu achei muito legal isso, achei muito bom. A ideia de explorar isso, né? De você ter um mundo querendo se vingar do nosso mundo por causa das crises do universo DC, né? O Bendis dizendo, né? Vamos parar de crise e a galera tá puta. Que chega de reboot, alguém vai se estressar com isso. E a Ametista, na época da crise, ela teve uma relevância do mundo de cristal, porque ela era uma personagem antiga e tal, e o mundo dela sobrevive, a Crise das Infinitas Terras, a ideia era lançar mais histórias com ela, mas acabou não vingando. Ela tem uma participação na crise, né, no que a gente chama a crise, que é a Crise das Infinitas Terras. Eu achei bem legal esse resgate aí, né? Mostra que o Bendis, ele manja da cronologia do universo DC, que querendo ou não é uma coisa que nós fãs antigos gostamos, mas do jeito que ele apresenta na edição, você não precisa saber nada, né? Ele te dá aí o ponto de partida ideal pra você começar a acompanhar esses personagens, né? Não, fora que o Bendis está demonstrando mais uma vez seus superpoderes, né? Porque ele tá escrevendo duas revistas do Superman, agora lançou Young Justice e ele ainda tá coordenando esse selo que ainda vai ter outros lançamentos, né? Já foi divulgado que vai ter o Super Gêmeos, vai ter outras coisas, já foi sugerido que ele vai mexer com alguma coisa da Legião dos Super-Heróis. É o Bendis mostrando seus superpoderes na época da Marvel, que ele escrevia lá suas 5, 6 edições por mês e a grande maioria delas com qualidade, né? Rapaz, você imagina o Bendis na Legião dos Super-Heróis. Vai ter fã antigo aí querendo se matar. Mas eu acho que ele vai... Um abraço, Jamerson. Um abraço, Reginaldo. Um abraço, Joel. Já temos três vítimas potenciais aí. Mas eu vou te falar, eu leria a Legião do Bendis. Com certeza. Pelo que ele tá apresentando aí, ele sair da Marvel pra ir pra DC foi uma mudança necessária. Ele já acho que já estava numa zona de conforto muito grande e coincidiu com a questão da doença dele. Ele quase morreu, né? Sim, ele ficou 2 meses mal, né? Pois é, quase perdeu a visão de um olho. Então, foi muito bom para ele essa mudar os ares. Ele já fez tudo o que ele queria na Marvel, já estava sem ideia, estava escrevendo automático. Eu até banquei outro dia, acho que foi no Twitter, dizendo que ele estava escrevendo com o autocompletado do celular. Porque tinha umas coisas que não faziam sentido. O final do Miles dele mesmo, que aparece o Leonardo da Vinci do Hickman. E vão criar uma outra Shield junto com a Riri Williams e tudo mais. Putz, estava muito estranho. E ele no Superman tá agradando. Ele tá acertando muito o tom. E fez de novo isso aí em Young Justice. Eu com certeza compraria, ué, se sair aqui, né, o encadernado, capa cartão, abaixo de R$30. Não quer mais nada, não. Quer uma lombada bonitinha também? Vai um box aí com esse pedido. Se não mudar pelo menos o tamanho da edição de uma pra outra, né, pra não ficar uma mais alta que a outra na lombada, na estante, aí como é que eu vou fazer a foto pro meu Instagram desse jeito? As próximas edições vai vir só a capa e a lombada e o recheio vai ser tudo em branco, porque eles já estão começando a publicar gibi com página em branco dentro, né? Então. Não, mas nem precisa página, só uma coisa pra dar volume ali, uma beiradinha de papelão, assim, pra dar volume. Não precisa página. Faz só a capa dura, a lombada e o box. Me tirem uma dúvida aí. O Action Comics e Superman ainda são quinzenais ou não? Passaram a ser mensais agora com o Bendis. É, boa pergunta. Eu acho que é mensal aí. É, porque não, se for quinzenal, aí eu digo que o Bendis tem um monte de Ghost Rider com ele, porque seriam uma edição por semana que ele estaria lançando, se fosse o caso, mais o Wonder Comics. Aí ele tem um estúdio lá, ele tem a tipo o Mike Deodato nos anos 90, tá ligado? Que todo desenhista brasileiro foi Mike Deodato por um dia. olha aí, declarações. Não, cara, eu acho que ou ele tá usando o Marvel Way, né? Mas nem dá pra dizer isso ainda, que tá só dando o plot e alguém depois ele vai lá e escreve os diálogos depois que o cara desenhou, né? Não sei se... É, só confirmando aqui, eu dei uma olhada, a Action Comics 1005 saiu no dia 28 de novembro e a 1006 saiu no dia 2 de janeiro agora. Você saiu na última semana do ano, né? Final de dezembro, então tá mensal mesmo. Eu acho que desde a Man of Steel lá ficou mensal. É, só pra encerrar no assunto do Bendis, eu acho que concordo com o Maurício. Foi a melhor coisa pra ele e pra DC, viu? Porque a DC, assim como a Marvel ficou um pouco viciada nos conceitos que o próprio Bendis criou lá desde a época da Guerra Civil, por um tempo, a DC já tava muito viciada nos conceitos que o Geoff Johns criou, sabe? Não só ele, né? Mas nos conceitos lá que eles tentaram desenvolver a partir dos 952 que não deram muito certo, né? Eu acho que o Bendis entrou na DC pra dar uma chacoalhada na coisa, resgatar realmente, sabe, aquilo que é clássico, que as pessoas gostavam na DC, e não só simplesmente trazer personagem velho de volta sem nenhuma função, sabe? Acho que fez bem pra todas as partes envolvidas. Acho que tem uma coisa aí também que é de organização da DC, né? Porque você tinha principalmente o Jones e o Morrison fazendo coisas ali. E às vezes um dizia o outro, um fazia um projeto, daqui a pouco o outro fazia o projeto com o mesmo personagem que desconsideravam até eu. E o Bendis chegou com moral, né? com o Didio e tudo mais, e assim, o que ele fizer vai ter que valer, porque ele tem peso lá e a DC não vai querer perder ele tão cedo. Tá dando resultado, pode não estar sendo astronômico, mas tá dando resultado sim. Bom, então, já que falamos de alguém que esteve muito tempo na Casa das Ideias e foi pra Casa dos Deuses, né, pra distinta concorrência, vamos falar agora de um velho conhecido que voltou pra Casa das Ideias. Fala aí do que você andou lendo no início do ano, Maurício. Cara, saiu agora, no dia 2 também, junto com a Action Comics 2006, o Conan, o primeiro número novo da Marvel. E vai chover título agora aí, já estão permitidos 3, mais as publicações antigas, né, que vão sair de novo em Epic Collection, coisa da Dark Horse. A Dark Horse, coitada, perdeu tudo, né, bicho? Impressionante. Só falta perder agora a Alien Predador. Aliás, perdeu, né, com a venda da Fox. É, provavelmente vai ficar na Disney também. Vai ficar só com Hellboy, a Dark Horse. Só tá com Hellboy, é. Mas esse negócio de licenciamento é zoado, né? Porque eles passaram anos fazendo história lá e perde a licença, perde as histórias também, né? É, a Marvel vai publicar o que a Dark Horse fez, olha que esquisito. Já sai agora, é esse mês ou é em fevereiro, uma Epic Collection da Marvel, com o primeiro arco lá do Kurt Busiek com o Kevin Nord, né? Que saiu aqui pela Mito já umas duas vezes. Enfim, Conan o Bárbaro saiu agora, né? Conan the Barbarian, o título carro-chefe, que é do Aaron, Jason Aaron com o Mahmood Azra, que também, assim, sei que tem gente, tem um amigo que é fãzão do Conan, que criticou a arte, depois viu umas artes preto e branco e disse, pode ser porque eu tô acostumado a ler Conan em preto e branco, assim, coisa da época da Marvel mesmo, da Abril aqui. Mas tá muito legal, bicho. Eu diria que ele lembra um pouco até o que ele fez no Thor. Aquela coisa de ligar o comecinho da vida do personagem, né? Ali a juventude dele com o final da vida. Traçar uma história aí no meio que ficou muito bacana. Tá prometendo aí. Vocês lembram também? O que vocês acharam? Cara, eu li. Eu acho que assim, eu sou o que menos leu Conan aqui, eu devo ter lido umas duas histórias da fase clássica dele, né? A gente até já fez um pilha há um tempo atrás do Conan junto com o Eric, né? Foi eu, o Regi e o Vitor, a gente falou. Então, as únicas histórias do Conan que eu li foram aquelas lá que a gente comentou. E eu gostei muito do que eu li aqui, né? Eu lembro que quando teve essa notícia de que a Marvel ia publicar o Conan, ia ter novas histórias do Conan, o pessoal, os fãs mais antigos, eles ficaram com medo de transformar o Conan num personagem politicamente correto, de um personagem mais... suavizarem o Conan, né? Até pelo contexto que a gente tá inserido hoje, eu lembro que a gente conversou que com o Conan não iria funcionar. E a Marvel não fez isso, né? Porque a história, ela tem aquele selinho parental, aquele aviso, né? Para os pais ficarem de olho no que aquilo dali não era... Não era um gibi para criança. Tem sangue, tem decapitação, tem sexo, tem muito texto, né? Não sei se chega ao mesmo nível de texto das histórias clássicas lá do Roy Thomas, né? Aquelas histórias mais antigas. Mas tem bastante texto, muito mais do que os gibis de hoje em dia costumam ter. E assim, eu me diverti muito. O Mahmood Azra tá destruindo nos desenhos, tá muito bom, e lançaram Conan the Barbarian, vão lançar a Espada Selvagem de Conan também, né, provavelmente quando esse podcast for ao ar já vai ter saído essa Espada Selvagem de Conan, e assim, tá aí uma série que eu vou querer acompanhar de perto. Eles foram o Iron foi na pegada que ele gosta, assim, aquela coisa do Viking, do Bárbaro, que ele já tinha mostrado que sabe fazer bem no Thor, desde o comecinho da fase dele no Thor. Acho que agradou. Talvez o fã novo, como você disse, o cara que nunca leu o Conan, vá se surpreender com a quantidade de texto. Não tá como é, assim, eu li pouco também. Conan, eu tinha medo de começar a comprar, porque eu não tinha espaço em casa para aquelas revistas maiores. Então eu lia pouco, lia para estar de meus amigos e tudo mais. Gostava muito, porque como é que você não vê a arte do John Buscema, preto e branco, e não gosta, né, bicho? É verdade. E aí, ele, nesse gibi novo, você vê que ele vai nessa aposta segura pra agradar tanto os antigos e apresentar os novos, o personagem. É diferente pra ainda a narrativa mais fluida que o Buzzek faz na fase dele na Dark Horse. Mas flui bem, cara. Flui muito bem. E é isso aí. É violência, é decapitação. Já tem a bruxa gostosona que ele transa com ela, como já tinha nos contos antigos também. A Marvel não mudou esse tom, não. E concordo com você. Não tem como funcionar. Um Conan Justiça Social, dizer, contra a violência, contra a objetificação das mulheres na era iboriana, vai ser muito difícil de engolir. É, cara, eu li um pouco mais de Conan, talvez, é que vocês estão falando que leu pouco, eu me lembro de ter lido mais. E eu gostei, não estranhei, assim, no começo a arte, porque eu acho que é isso mesmo, é aquele, a diferença de você pegar o clássico e ver uma roupagem moderna dá um estranhamento. Muito embora, claramente, eles estão fazendo um esforço para mostrar que aquele é o Conan da Marvel. É, não é um novo Conan, não é um bárbaro qualquer, é o Conan da Marvel, ele tem o rosto do Conan da Marvel. É, no início da edição tem ali duas páginas com recortes das histórias clássicas do Conan, né? Isso, essa questão do politicamente correto não tá nessa história, né? Eu acho que o máximo assim, de politicamente correto que eles fizeram foi mostrar o Conan mais heróico ao fim da vida, né? Ele vê lá duas criancinhas, ele tenta ajudar as crianças, né? Ele meio que se comove. Verdade. É, ele fala, ó, todos os homens aqui nesse campo de batalha morreram por minha culpa, e eu sou um cimmeriano, e eu olho nos olhos de quem eu mato, então eu vou ficar por aqui, meio que tá remoendo aquilo, mas lembrando que já é na fase dele rei, né? Então ele tá bem mais velho, mais sábio. Não é uma coisa que negue o que o personagem era na época clássica, né? No início, eu não tava curtindo muito o roteiro, tava achando meio pretencioso. Ele fala, né, que vai mostrar... A história é a morte de Conan, né? Ele vai mostrar como Conan morreu. Mas no final, assim, eu já tava gostando bem mais da edição. É legal o cuidado deles de lembrar que o Conan tem essa fase clássica e é um personagem de prosa, né? Porque nessa edição também vem a parte 1 e um romance em prosa que eles estão publicando junto, né? Vai ser em 12 partes, que é por outro autor lá. Então achei bem, bem bacana essa ideia também de lançar um gibi com um capítulo de um conto, que era como saía antigamente nas revistas pulps, né? Por capítulos. Bem bacana esse resgate que eles estão fazendo dessa... Não deixa de ser a memória do Conan, né? O Conan é um personagem antiquado e anacrônico por natureza, né? É, mas ele é um personagem antiquado e anacrônico que a gente gosta, né? Também comecei assim, torcendo o nariz, terminei achando legal. E assim, é legal a gente ver o Jason Aaron escrevendo, porque ele é assumidamente muito fã do Conan, né? Ele tem réplica da espada do Conan no escritório. Eu lembro que nas vésperas de sair a primeira edição, algum fã tweetou pra ele perguntando o que ele deveria ler pra poder entender essa fase do Conan do Jason Aaron. O que ele deveria ler antes, que ele nunca tinha lido Conan, que ele não costumava ler Conan, e perguntou, eu quero acompanhar o teu gibi, o que eu preciso saber, o que eu preciso ler para poder acompanhar o teu gibi? E aí ele respondeu que se ele tivesse feito o trabalho dele certo, né, se o Jason Aaron tivesse feito o trabalho de maneira correta, ele não vai precisar ler nada. Ele só precisa ler o gibi que está sendo escrito agora. E eu acho isso sensacional. Eu acho isso de um respeito com o leitor, com o fã hoje. E é, de certa forma, também um respeito com o personagem, né? Ele não vai tentar se escorar em alguma muleta ou recorrer a alguma coisa fácil para poder tentar pegar os fãs antigos. Não, ele quer tentar fazer de uma forma que agrade todo mundo, né? E assim, como eu falei, eu não sou um leitor acostumado do Conan, e o que eu li aqui eu gostei, eu fiquei bastante impressionado. Tem essa coisa do link do Conan, você vê aqui que o Conan claramente no começo da história ele tá numa espécie de arena de gladiador, ele claramente não é o favorito, né? Ele não é conhecido ainda. Então, ele ainda não tem toda aquela fama que a gente tá acostumado a ver nos gibis dele, quando ele, depois de algumas partes, né? Referência ao filme, né? Isso. Já começa com uma homenagem ao filme, porque nos quadrinhos não é tão explorado isso dele ter atuado como gladiador. E aí na história fica claro que ele tava ali de passagem ganhando dinheiro, né? Toda noite ele vinha ali, ele não era prisioneiro nem nada, né? Ele vinha ali pra ganhar um dinheiro e qualquer hora ele ia se mandar, né? Mas eu achei bem legal. Na hora eu lembrei do filme, assim, quando eu vi isso. E como você falou, já mostra ele ali rei no fim da vida, que como o Conan é um personagem de literatura, já foi contado, acho que a grande maioria dos contos dele já foram adaptados para os quadrinhos, já foram feitas histórias novas, alguns desses contos mais de uma vez foi adaptado. Então o Jason Aaron foi para um caminho que ainda não tinha sido explorado, né? Que é a parte da morte do Conan. Ele já começa, vai matar o personagem, né? E não é spoiler porque o nome da história é a vida e a morte do Conan, né? Então é interessante ver como o Jason Aaron vai fazer isso e toda a empolgação que ele tem por estar escrevendo esse gibi, eu acho que contagia quem pega para ler também. É, agora eu só tô na expectativa de que esses outros dois títulos, talvez A Espada Selvagem seja melhor para isso, por ser um título clássico assim, que venha com histórias fechadas, né? Porque uma coisa que eu sempre gostei no Conan é isso que você falou, é que o Jason Aaron prometeu, eu concordo, acho ótimo, isso, o ponto de partida é esse aqui. É, mas isso sempre foi uma característica do Conan, né? A gente até que falou nesse podcast que você mencionou, quer começar a ler Conan? Pega qualquer coisa que você achar, é que nem Tex, né? É, qualquer coisa que você achar do personagem, pega ali e lê, porque não tem, assim, uma amarra cronológica. Ele tem lá uma história e tal, mas as histórias são contadas fora de ordem. Pega lá um momento da vida dele, conta uma história, outro momento conta outra. É, não é um problema. Então, acho que uma coisa que respeitaria muito a tradição do personagem, e não só por respeitar a tradição, mas porque eu acho bom, eu sinto falta disso nos comics hoje, é isso. É uma revista com uma aventura fechada ali, viu? A aventura começa na primeira página e termina na última. Você não precisa necessariamente fazer um arco longo, assim, né? Tomara que eles resgatem isso, que faz tempo que eu sinto falta disso nos gibis americanos, sabe? Pegar um gibi, ler do início ao fim e pronto, acabou ali. Mês que vem é outra história. Concordo e acho mais honesto do que essa coisa de renomeação da revista a todo momento para poder ter até aí leitores novos. Se você tiver sempre histórias fechadas ou até acessíveis, né? Duas partes. Só três partes, vai lá uma no ano. Você vai ter sempre bons pontos de entrada pros personagens e pro leitor novo. Se a história for boa, bicho, não importa pro cara se o número é 17 ou se é o número 1 de novo. Ele vai querer comprar, ainda mais com um personagem que tem um carisma, tem uma história aí. Todos os escritores, praticamente todos os desenhistas, curtem um Conan. Todo mundo deve ter tido briga de faca dentro da Marvel lá pra ver quem ia desenhar e escrever essas histórias aí. E espero ver aí no futuro próximo uma porrada de desenhista bom passando por esses títulos aí. Aqui no caso do Conan já tem especulação ou já promete o Deodato fazendo alguma coisa aqui, né? Tem 1 milhão de capas variantes com os mais diferentes artistas. Vamos ver, né? Como vai se desenrolar isso. Só não botem o Greg Land e o... O Cassidy, que o Cassidy, pelo amor de Deus, aposentem ele, deixa ele fazendo... Não, ele já desaprendeu a desenhar, não tá, dá certo não. Não, Marquito diria, só não botem o Sal Buscema, porque ele só aceita o John. É, não, é o Buscema que vale. O que eu não concordo, quero deixar claro pros ouvintes que Marquito está errado nesse quesito, os dois são bons. Eu apoio o Vitor e sou fã dos dois também. Não, quem chamou esses caras aqui pro podcast? Não sei quem foi que chamou. Bom, e aí para fechar, falando ainda dessa parte de feitiçaria, de magia, eu queria falar de um gibi que eu li agora no início do ano, que esse, ao contrário dos outros que a gente tá falando agora, pelo menos no momento da gravação, já saíram duas edições, que é Dai, do Kieron Gillen, com arte da Stephanie Hans. É, saiu pela Image, foi recomendação até do Thiago Ferreira, lá do canal Comic Zone. É, e aí eu fiquei curioso pela premissa que ele colocou e peguei para ler. O que é o gibi? É um grupo de adolescentes, ali nos idos do início dos anos 90, que se reúnem no dia do aniversário de 15 anos, e dois deles, eles se reúnem para jogar RPG. E o dono da casa aparece com um set de dados, e daí o nome da série, que é Die de dado, né? Não, não Dice, né? Que seria dados em inglês, né? O singular. e eles se reúnem lá pra jogar. Então cada um fala qual vai ser o seu personagem, e aí pela descrição do personagem ele entrega um dado diferente. Aí tem aqueles lá, quem, eu nunca joguei RPG, mas tem uma certa noção. Aí tem lá o dado de 4 lados, de 6, de 8, de 10, o de 12 e o de 20. E aí eles resolvem começar a jogar, só que acontece aqui uma coisa meio Jumanji. Eles simplesmente desaparecem enquanto vão jogar. Eles são 6 amigos e eles reaparecem 2 anos depois. E assim, completamente maltratados, uma das meninas tá sem um braço e foram 6 e voltaram 5. E quando pergunta o que aconteceu, ele fala assim, ó, eu não posso falar. E a história se passa e 25 anos depois a gente volta a encontrar com os protagonistas. Eles tentaram viver a vida deles e tal. Só que sempre fica aquela coisa meio trágica, porque a mãe do garoto que nunca voltou culpa os que voltaram, e ela tá sempre ali pra poder tentar descobrir o que aconteceu, e ele não fala o que aconteceu de jeito nenhum, até que ele acha um desses dados, que era justamente o dado do garoto que desapareceu, com uma mancha de sangue. E eles se reúnem com os outros 4 que tinham sumido pra discutir o que aconteceu. E a primeira edição acaba com eles voltando pra aquele universo fantasioso, né? E no final dessa edição tem uma carta lá do Gillen, que é onde foi que ele se inspirou para poder criar esse gibi. E uma das coisas que ele se inspirou foi no desenho do Dungeons and Dragons, que é o popular Caverna do Dragão, né? Falando assim, o que que aconteceu com aqueles garotos depois do final do desenho, ou melhor, depois do final que nunca aconteceu do desenho. Eles conseguiram voltar? Eles ainda estão lá? E aí, pensando nisso, ele bolou essa série, que tem muito dessa coisa de fantasia. Eu gostei muito da primeira edição. A segunda edição deu uma caidinha, não achei tão legal a segunda edição. Na segunda edição acaba sendo uma história de fantasia, talvez como qualquer outra. Mas eu gostei muito da premissa da primeira edição e gostei principalmente dos desenhos da Stephanie Hans. O Vitor já tinha dito que não gostava muito dessa arte mais pintada, né, Vitor? Não é até que eu não goste da arte pintada, mas não me impressionou tanto a arte, assim. Achei ok, sabe? A hora que eles embarcam, que eles chegam nesse mundo, é que o nome do mundo tem um nome, agora não me lembro da história. Eu acho até que a arte funciona melhor e tal. A proposta, na verdade, não é ser uma série de fantasia, né? Nesse Afterworld que você comenta, ele diz que é uma série de terror, né? Ele até brinca que ficou muito impressionado que ninguém teve uma ideia de criar assim, uma série de terror com base em RPG chamada Dai, né? Por ser a palavra em inglês singular para dado, né? Que inclusive eles brincam com isso na história, né? Porque todo mundo chama de Dice. Mas Dice é o plural, né? O singular é Dai. E eu acho que sim, funciona bem melhor quando eles vão pra esse mundo. No mundo real, não achei tão legal. Gostei, como você falou. Gostei da primeira edição, porque a premissa é interessante. Mas na segunda, eu já achei que, puxa vida, vai ser só uma série de fantasia com terror, assim? Eles vão ficar nesse mundo? Eles vão voltar? Vão ir? Vão voltar? O que, que vai acontecer, né? Eu gostei... Na segunda edição, eu gostei dos personagens que eles criaram, né? Porque quando eles criam o personagem, cada um cria um personagem e tal, eles fazem a descrição ali. Quando eles são transportados para aquele mundo, eles são aqueles personagens que eles criaram, né? Tem uma das meninas que ela é uma domadora de deuses. E quando ela precisa de alguma coisa, ela pega um Deus que ela domina e usa ele a favor dela. Tem umas coisas assim bem legais que eles usam. O personagem principal, que é o que fazia aniversário no mesmo dia do que desapareceu, ele tinha descrito uma personagem feminina. Então, quando ele é transportado para aquele universo, ele é uma mulher. São essas coisinhas aqui que eu achei interessante no segundo número, mas toda a construção do world building do primeiro número foi que eu achei legal. Você leu também, não foi, Maurício? Li sim, eu tava comentando que eu começo concordando com o Vitor quanto à questão da arte, eu também não curti muito. A Stephanie Hans é uma excelente capista, já trabalhou aí com o Gillen em outros títulos, acho que ela fez umas capas pra ele também, daquele Loki que ele fez na Marvel, Loki menino, né, Loki moleque. Acho que a narrativa dela é um pouquinho capas ainda e alguns quadros mesmo. Não sei, não sei quais outros títulos ela desenhou, mas me pareceu uma coisa meio assim. Ainda estou aprendendo algumas coisas. Não estou desmerecendo de jeito nenhum o trabalho dela, mas falta uma fluidez. E alguns quadros, cara, acho que na primeira edição, logo quando todos se encontram na casa para ver o que é que está acontecendo ali com aquele dado cheio de sangue, tem umas figuras que estão achatadas, parecendo que, tipo assim, pô, acabou o quadro e tem que caber na perspectiva. Então a menina lá, a Lourinha, que volta a ser o braço, tá achatada no quadro. Em algumas outras acontece isso, concordo também, que melhorou muito essa arte dela meio viajada, assim, combina muito mais com o mundo lá de fantasia. Melhorou bastante, ficou mais clara a história, a paisagem, a luz dela. Agora eu gostei muito dessa construção dos personagens também, como ele... cada um se define e como isso se encaixa no jogo. Isso vai ser falado na segunda edição, né? A primeira edição é mais quem são os personagens no mundo real e os personagens dos personagens e como cada um vai funcionar ali. E na segunda edição é como funciona o jogo e como eles atuam dentro disso. Eu acho que o pessoal que é fã de RPG, eu também nunca fui exímio jogador de RPG, joguei pouco. Todo grupo de RPG entra naquela de boia marcar e nunca termina a aventura, então e nessa também. E aí, mas pra quem curte, tem um amigo que é fã também, que me indicou esse quadrinho. É, deve ter sido muito bacana ver essa coisa da construção mesmo, a gente falando aqui em off mais cedo, né? Ele acabou criando um sistema de RPG e esse jogo vai ser lançado daqui a pouco. Então... Eu acho isso também, eu acho que ele criou um belo RPG. Ele criou um jogo muito legal, ele fala isso, que está criando um jogo e quer lançar e vai ser lançado, né? É, não sei se é um bom quadrinho, talvez um bom roteiro para uma série, para um filme, né? Gostei disso, que vocês gostaram também das classes, né? Porque, na verdade, cada personagem tá numa classe. É, uma lá é um ditador. Um ditador é tudo que ela fala, as pessoas têm que fazer, tipo o Preacher, né? É, o outro é um Neo, que é um ciborgue super poderoso lá. O outro é um cara que transforma emoções, um Grief Knight, né? Que transforma emoções em poder, e a outra é essa que você falou, a Godbinder, e um é um tolo, né, que é qualquer coisa, ele fala, não, o meu é tudo misturado. É porra louca. É, e isso eu achei legal também, eu achei legal alguns questionamentos morais que eles colocam na história, que uma hora quando eles voltam 24 anos depois, né, não, 27 anos depois, uma coisa assim, eles 20, já estão lá 25, no... 25. É, 25 anos depois, eles já estão lá nos seus 40, e eles voltam e uma delas fala assim, tá, estamos aqui de novo para fazer o que a gente veio fazer, mas me diz uma coisa, a gente vai jogar pelas regras antigas? Porque ou a gente encara como isso sendo uma coisa real, esse mundo existe, são pessoas, ou a gente encara como sendo fantasia. Mas se for fantasia, a gente encarar como é real, como se fosse real, tudo bem, nada vai acontecer. Mas se for real e a gente encarar como se fosse fantasia, nós somos monstros, né? Porque se a gente usar, eles são muito poderosos, né? Essas Isso. classes deles são muito poderosas. Eu achei bem bacana esse questionamento moral que eles fazem na história. Assim, eles não estão naquele mundo só pra usar aquelas pessoas, né? Eles até fizeram isso, dá a entender, né? Na primeira vez. E agora eles estão lidando com as consequências. Pois é, e você falou da personagem que é uma ditadora, né, e aqui, como eles passaram 2 anos desaparecidos, não ficou bem claro se o tempo nesse universo passa da mesma forma que no tempo normal, né, mas assim, eles passaram pelo menos 2 anos aqui, tem aqui uma passagem que ela encontra um cavaleiro que eles haviam encontrado quando eles estavam no jogo da outra vez, e ela meio que, ela que no mundo real é ele, se envolve com esse cavaleiro, né? E quando ele tá indo embora, ela fala assim, que ele não vai descansar enquanto não puser os olhos na perfeição dela novamente. E ela, como é uma ditadora, o que ela fala é cumprido, ele desafiou ela a usar os poderes dela para transformar aquilo numa verdade. E ela fez. Só que aí o que aconteceu? Ela voltou para o mundo real, voltou a ser ele, passaram-se 25 anos e voltou para o mundo lá do jogo. E o cavaleiro ainda estava procurando ela. Ou seja, ele já estava... Ele não estava morto porque ele ainda estava caminhando, mas ele era uma carcaça, ele estava com os vermes ali comendo o corpo dela, que aí quando ele pôs os olhos que não existem mais em cima dela, aí ele finalmente pôde descansar, né? Aí ele se desfez Quer dizer, ele não se desfez, ele lá tenta matá-la, porque ele tava ali querendo descansar. E aí a personagem que doma lá os deuses conseguiu com que criasse novamente os olhos dele pra ele conseguir vê-la e aí sim poder descansar, né? E isso eu achei assim, essa passagem eu achei sensacional. Essa é a melhor coisa dessa edição, isso aí. Você vê como o Gillen viajou mesmo nessa história e é uma sacada legal porque ele mostra como funciona o poder da domadora de deuses. Mostra que existem outras classes além do Grief Knight, que é o parceiro deles lá do grupo. Tem esse Joy Knight, né? Ele se alimenta da alegria, da energia da alegria, assim como o colega dele se alimenta da tristeza. Ou seja, já apresenta outras classes ali dentro do mundo deles. E mostra de novo esse dilema moral, né? Ela tratou como ficção. Ela sabia que ia voltar pra Terra, ou pra nossa realidade, pra realidade deles, e nunca mais aparecer ali. Pelo menos esse era o objetivo. Mas ela se encantou com o cara e... ela disse que achou divertido. Isso é muito legal, porque isso acontece no momento que eles estão decidindo que caminho eles vão tomar. Fica bem claro que o mundo meio que se divide bem como um mapa, assim, com regiões bem separadas. E ela fala, não, vamos por esse caminho aqui acho que é Angria, né? Angria, isso. É, vamos por esse caminho aqui de Angria, porque lá a gente já passou, a gente conhece. O outro caminho é uma guerra. A gente talvez não sobrevivesse. Na verdade, ela fala o contrário. Ela fala que quer passar por qualquer lugar, mesmo pela parte em guerra, mas ela não quer passar por Angria. É, mas isso é depois que ela encontra esse cara. Ela tava lá, vamos por Angria. É. Vamos por Angria, que aqui a gente conhece um monte de gente e tal. Aí ela encontra esse cara e diz: não, vamos por Angria, não, porque. Quer dizer, dá a entender que eles fizeram merda quando passaram por lá, acharam que não ia dar nada e agora tá um momento que isso teve consequências, né? Um outro indício disso é que logo que ela vê o cavaleiro, ela bate uma coisa assim de quem é esse cara? Eu não lembrei dele nesses últimos 20 e tantos anos. Vem o nome da... Como a gente encontra um colega, alguém assim, a gente nunca mais teve um contato. E aquele cara viveu a vida em pé dela e ela não lembrava. Não davam nem... É isso que ela fala, ó, se a gente tratar como fantasia, nós somos monstros, né? A menina que é a cyberpunk, a cyborg, é Neo, né? Ela é um Neo. Até é legal que ele dá a entender que todos eles são muito poderosos, né? Essa dictator, ela literalmente ela tem o poder de fazer qualquer um obedecer ela, né? É, eles passaram uma campanha ali de 2 anos ou mais, né? Como você falou, a gente não sabe quanto tempo passou lá. Então é de supor que o personagem dele subiu de nível absurdamente. Hoje eles são poderosíssimos. Não, e ele fala, quando eles vão entrar nessa zona que é de guerra aí, que eles não chegam a entrar, deve ser na terceira edição. Aí ele fala, ó, eu não sei se é bom a gente entrar porque é muito perigoso, talvez o Neo conseguir sobreviver, né? Mas eu não sei nós. Dá a entender que esse androide ainda tem uma pegadinha que ele precisa botar ouro toda manhã, né? Ele precisa botar ouro, é o combustível dele. É um elfo cyberpunk, né? Uma mistura... É, eles são viciados, não dá pra confiar neles, porque eles fazem qualquer coisa pra voltar a ser o poderoso lá, porque todo dia de manhã eles perdem os poderes, né? Eu achei muito legal isso, assim, sabe? É, colocar um twist em cada classe que ele criou, né? Cada classe tem uma coisa, assim, que não é perfeito, sabe? E antes de vir com esse dilema moral, tem até aquela passagem lá que o Fool, né, o bobo, o tolo, ele encontra lá uma entidade que tá personificando uma paquera que ele tinha no colégio, né? E aí ele vai lá conversar e tal, e ele vai e simplesmente passa a espada nela, literalmente, né? Não é em sentido... ele passa a espada literalmente porque ela tinha concordado no sentido figurado. Isso. Aí, não, jura que isso é mina mole, né? Óbvio que era um bandido disfarçado, né? E aí é quando fala assim, ó, ele trata aquilo realmente como uma fantasia, porque se fosse na vida real, ele não ia fazer algo assim, entendeu? E é o que leva aquele dilema, que como é que eles vão tratar toda aquela situação? É numa fantasia? É real? Como que eles vão tratar tudo aquilo? É o mesmo questionamento moral que tem na série Westworld, né? Que, teoricamente, todos os anfitriões estão lá para servir ao que as pessoas querem fazer, e tem gente que vai lá só para fazer maldade mesmo, porque não tem consequência nenhuma, e aí se explora na série que sim, tem consequência, né? Não é assim, não, aqueles seres que estão lá nesse mundo não são tão descartáveis assim quando você pensa, né? E uma coisa, um outro detalhe também da narrativa muito bacana, na primeira edição eles não falam o que foi que aconteceu nos 2 anos que eles passaram no jogo, mas você acha que é um voto que eles fizeram de silêncio, né? Assim, ninguém vai entender a gente, vão achar que a gente é maluco, vamos ficar quieto, mas não, de verdade a ditadura lançou uma magia, né, sobre eles que eles não podem falar, eles não tinham como falar. Mesmo que eles voltando ao mundo lá do jogo, eles não conseguiam falar. Eles usam um termo, né, um guias, é como se fosse um voto, mas não é voluntário, né, imposto um voto de silêncio neles. E não tinha como eles falarem mesmo, não adiantava ir pra psicólogo, não adiantava ir pra nada. Eles mesmos comentam, né, eu não consigo falar, eles só conseguem falar, não consigo fisicamente, né. Eles só conseguem falar quando eles voltam pra esse mundo e ela desfaz o feitiço, né? E dá um sentido bacana. Dá um sentido bacana a todo o segredo da primeira edição, né? Não fica aquela coisa de, não vou falar, não vou botar meus personagens pra falar, pra criar uma tensãozinha pro próximo número. Mas vocês ficaram empolgados pra continuar lendo essa série ou esses 2 primeiros números não te deixaram assim tão empolgados pra continuar? Cara, eu gostei. Eu vou continuar. Eu gosto do Gillen, até da fase dele nos X-Men, que o pessoal massacra aí. O Homem de Ferro dele, não. Não mesmo. Mas tem outras coisas bacanas dele também. Os Jovens Vingadores deles, foi uma fase legal. E ele tem um domínio de narrativa bem legal, assim, de entregar aos poucos as coisas pra você te manter interessado. Gosto disso. Agora, a arte, pra mim, é um ponto fraco. Eu tenho preconceito com essa arte pintada, assim. Não é todo mundo que consegue fazer o que o Alex Ross faz. Não falo nem pela medida de realismo, mas de peso mesmo da arte. A arte fica muito escura ou muito pesada. Não sei, não gostei, não. A Stephanie Hans é excelente capista, mas na arte eu acho que ela deixa a desejar. Eu acho que tinha que ser um cara mais versátil ali. Inclusive, o próprio Gillen fala nessas cartas no final das edições que esse aqui é o primeiro gibi de fôlego da Hans, né? Da Stephanie Hans. Ela nunca tinha desenhado um gibi, né? Uma história maior, né? Então, talvez seja isso. Ela ainda tá... Vamos dar uma chance à menina, vamos, né? Vamos dar uma chance. eu achei interessante. A premissa toda é que isso é bem isso que vocês falaram. Ah, a criação dos personagens é interessante. A premissa é interessante. É, mas se for estender muito, assim, se ele tá só fazendo um roteiro, que é o que eu acho preconceituosamente que ele tá fazendo, for só fazer um roteiro pra alguém lançar uma série de TV, um filme de fantasia... mais sério, mais de terror, assim, eu vou largar. Mas se ele for em cada edição entregar uma coisa nova, aquilo que eu tava comentando até do Conan, eu sinto falta nos cómics hoje em dia, é isso, sabe? Parece que você tá eternamente lendo alguma coisa que prepara pra outra coisa, que prepara pra outra coisa, que prepara pra outra coisa, e aí vai chegar lá no final, você vai se decepcionar, é óbvio, porque você já tá 10 edições esperando alguma coisa acontecer, sabe? Se ele for ficar nessas aí, só ficar estendendo essa jornada deles aí nesse mundo de fantasia, eu não achei tão interessante assim. Mas se ele for dando esses twists aí que ele dá, se ele for subvertendo a minha expectativa, assim como ele de certa forma fez nessa segunda edição, eu acompanho. Mas se for só ficar nesse mundo, não, obrigado. Eu já passei da fase Caverna do Dragão, RPG eu só joguei uma vez, nada contra, mas não é pra mim. Eu só espero que ele não entre numa de fazer final aberto, né, bicho? Porque a própria premissa do negócio é a falta de final de Caverna do Dragão, que ele ficou viajando lá, conversando com os outros. E aí ele vai e faz uma obra sobre isso e vai largar um final aberto, tipo, tá ali o portal. E aí, o que é que vocês escolhem? Fim do último volume. Não, mas acho que não, acho que vai ter... Eu até vou ser sincero, embora eu tenha achado isso interessante, o plot que ele dá, né, um pequeno spoiler, né, de resgatar o amigo deles que ficou pra trás, eu não achei tão interessante aquele plot twist do final da primeira edição também, né. Não achei assim, eu achei bem manjadinho, sabe, viemos resgatar o nosso amigo, mas ele não quer ir, e agora, sabe. Não achei isso tão interessante. Achei interessante a atmosfera, os personagens. Então, se for ficar só nisso e não concluir, pra mim não... Mas se for cada vez apresentar uma coisa legal, assim, beleza, eu continuo. Né? Quem sou eu, né? Concordo com você que é um clichê essa coisa aí, vamos voltar pro Salão Sangue. O legal é a roupagem que ele dá disso, né? Eles são arrastados de volta contra a vontade. Assim que eles chegam, já desperta alguns traumas ali. E eles têm que tentar resgatar o amigo, ou resgatar ou matar. E Deus é quem sabe se isso vai dar certo. Isso é uma pegada legal. Mas, de fato, a coisa crua é um clichêzinho mesmo. Até bom, o jeito que eles voltam é meio clichê, né? Tá cheio de clichê, mas assim, também eu achei a premissa legal, gostei da construção dos personagens. Fiquei curioso, vou tentar acompanhá-la conforme sai, vou comprar no Comixology as edições conforme forem saindo lá no, nos Estados Unidos. E não, é aquela precisa, coisa, você, né? Você compra capa dura quando sai aqui, que paga essa edição pirata aí que você tá lendo. Não precisa vir com esse Miguel, não. Basta você pagar lá os R$69,90 no capa dura de 6 edições que tá valendo. Que isso, é melhor comprar importado. Tá, importado não é capa dura, aí esse é o problema. É, não, importado os caras estão atrasados lá, lá ainda é capa cartão. Aí seus amigos vão chegar em sua casa e vão ver assim, mas você não tem capa dura? É, porra, cara, eu vim aqui pra ver a sua coleção, esperando ver um monte de capa dura, essas capinhas cartão aí, não, por favor. Né? Cara, nem me fala que eu fui dar uma ajeitada aqui na minha coleção, fui abrir espaço pra colocar mais gibi e descobri meu Planetary Omnibus com uma colônia de formiga dentro do gibi. Cara, me partiu o coração, tive que... Deu um jeito aqui, aparentemente sumiu, mas estou acompanhando aqui de perto. Mas a contracapa teve que ir pro lixo. Puta merda. Deu uma dó no coração. Mas, e logo no Planetary. Mas fazer o quê? É muito meta isso, né? As formigas saíram da história. Daquela história da ilha... Da ilha dos monstros. Da ilha monstro, Isso, é. Sci-fi dos anos 50, as formigas saíram da história. Eu te entendo, Marcos, que eu passei o domingo passando secador aqui nas minhas Hellboy edição histórica, porque as capas estão grudando. Mitos, vamos melhorar aí o papel, né? Não, mas ainda tá com o dourado da capa, porque o problema era sair o dourado da capa, do título. Ainda tem? É, menos o sexto volume. O sexto volume é porque tá mais barreado, assim, mas... De resto... É que o segredo dessas Hellboy aí, dessas coisas com letra dourada da Mitos, é tirar do plástico, né? Tem que tirar logo. Chegou, tira o plástico. E o plástico eles botam pra proteger o que tá estragando de mim, tudo bem. Bom, é isso, senhores. Não sei ainda quando vai ao ar esse episódio. Provavelmente vai ser o primeiro episódio da temporada nova do Pilha, né? Vocês já terão ouvido alguns dos episódios do nosso especial de 80 anos do Homem-Morcego, né? Mas... programas novos, assim, de outros personagens, estamos começando agora, então nos acompanhem durante o ano. E é isso, senhores, algo mais a acrescentar? Não, quero dizer que não. Quero dizer que se depender da equipe lá do pessoal do Omniverso, vai depois da edição 50 deles, né? tá saindo em dezembro essa da edição, mas tudo bem. Tudo bem, sucesso aí pra eles. Esse é o finalizar aí dizendo que o ano começou bem, com alguns lançamentos bacanas aí, né? A gente vai ter muito assunto esse ano, algumas coisas pra xingar, torcer aí pra Doomsday Clock acabar, tá todo mundo curioso, que vai merda que vai acabar, a gente não sabe se vai acabar nesse século ainda, mas acaba. Não, eu acho que vai acabar com o final em aberto, né, e o Jeff Jones vai anunciar, aguarde o volume 2, né, Doomsday Clock volume 2. Aí vai ter antes de Doomsday Clock. É. Nossa. Vai ter Doomsday Clock 2, agora é digital. É. Então foi, é foi. Isso. Vamos ver se a gente consegue ter um podcast ainda no ar para terminar a nossa série de Doomsday Clock, né? Vamos para mais um ano e começamos bem. Não começamos falando de velharia, começamos falando de gibi novo, mas com certeza vamos falar de velharia no resto do ano. Mentira, porque a gente falou de Young Justice, que já tem uns 20 anos. A gente falou de Conan, que já tem uns 70. E falou de Caverna do Dragão. É mentiroso, hein? Você tá trapaceando os nossos ouvintes aí. Esse programa foi uma metáfora a tudo que é a cultura pop de hoje, é resgatar as coisas dos anos 70 e 80. Pelo menos aí. A gente não falou que acabou com a nossa infância, né? Ainda não, né? Vamos ver o primeiro arco do Conan. Bom, é isso, pessoal. Até a próxima semana com mais um Pilha de Bis. Um grande abraço e tchau. Este podcast é uma produção do site Arte Final. Acesse www.artefinalhq.com.br.